Hammer Film Productions. Programa de Ana Claro. Thank you. A Hammer Film Productions é uma produtora cinematográfica britânica fundada em 1934. A empresa é conhecida principalmente por uma série de filmes góticos, de terror e fantasia, feitos desde o início da década de 1950 até à década de 1970. Muitos deles envolvem personagens clássicas de terror como Victor Frankenstein, o Conde Drácula e a Múmia, em produções a cores. Para além disso, a Hammer também produziu ficção científica, thrillers, filme noir e comédias, bem como, em anos posteriores, séries de televisão. Durante os seus anos de sucesso, a Hammer dominou o mercado de filmes de terror, desfrutando de distribuição mundial e considerável sucesso financeiro. Este sucesso deveu-se às parcerias de distribuição com empresas norte-americanas como a United Artists, a Warner Brothers, a Universal Pictures, a Columbia Pictures, a Paramount Pictures, a 20th Century Fox, a Metro-Goldwyn-Mayer, a American International Pictures e a Seven Arts Productions. novembro de 1934, William Hines, um artista de music hall, de teatro e empresário, registrou a sua produtora cinematográfica Hammer Productions Limited, que ficava no escritório na Imperial House, Regent Street, em Londres. O nome da empresa surgiu do nome artístico de Hines, Will Hammer, que ele criou a partir da área de Londres, onde morava, Hammersmith. Hines conheceu o imigrante espanhol Enrique Carreras, ex-proprietário de cinema, e, a 10 de maio de 1935, formaram a distribuidora Exclusive Films, operando num escritório em Wardour Street. A Hammer produziu 4 filmes distribuídos pela Exclusive. Uma crise na indústria cinematográfica britânica forçou a Hammer à falência e a empresa entrou em liquidação em 1937. Thank you. Em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, James Carreras, filho de Henrique Carreras, ressuscitou a Hammer, sendo esta o braço da produção cinematográfica da Exclusive, com o objetivo de criar filmes de baixo custo, concebidos para preencher lacunas nas programações de cinema e apoiar filmes mais caros. Convenceu Anthony Hinds a regressar para a empresa e a revivida Hammer Film Productions estreou Death in High Heels, realizado por Lionel Tomlinson, em 1948, The Dark Road, ou, alternativamente, There Is No Escape, realizado por Alfred Golding, em 1948, e River Patrol, realizado por Ben Hart, no mesmo ano. Não podendo pagar as principais estrelas, a Hammer adquiriu os direitos cinematográficos de séries de rádio da BBC, como The Adventures of PC-49, Dick Barton, Special Agent, uma adaptação do bem-sucedido programa de rádio Dick Barton, e Dr. Morell, The Case of the Missing Harris. A 12 de fevereiro de 1949, a Exclusive registrou a Hammer Film Productions como uma empresa detida por Henrique e James Carreras, tendo William e Anthony Hinds, pai e filho, como diretores. A Hammer mudou-se para os escritórios da Exclusive, em Wardour Street, e o edifício foi designado por Hammer House. Investimentos e filmes de temáticas variadas foram feitos até ao início da década de 1950. Em 1951, a Hammer e a Exclusive assinaram um contrato de produção e distribuição de 4 anos com Robert Lippert, um produtor de cinema norte-americano. O contrato implicava que a Lippert Pictures e a Exclusive trocassem produtos para distribuição nos dois lados do Atlântico, começando logo nesse ano com The Last Page, realizado por Terence Fisher, e terminando com Women Without Men, também conhecido como Prison Story, realizado por Elmo Williams em 1955. Lippert insistiu na introdução de uma estrela norte-americana nos filmes da Hammer, originando a prevalência de protagonistas dos Estados Unidos em muitas das produções da empresa durante a década de 1950. Em The Last Page, a Hammer contratou o realizador Terence Fisher, que teve um papel fundamental nos filmes de terror. No final de 1951, a empresa comprou a propriedade Down Place, que tinha alugada, e renomeou-a Bray Studios, por ter Bray como aldeia vizinha, permanecendo como a principal base da Hammer até 1966. Em 1953, surgiram os primeiros filmes de ficção científica, Four-Sided Triangle e Spaceways, ambos realizados por Terence Fisher. Thank you. Thank you. Após o sucesso comercial de The Curse of Frankenstein, realizado por Terence Fisher em 1957, com Peter Cushing no papel de Victor Frankenstein e Christopher Lee no papel da criatura, a Hammer explorou o género de terror, dirigido principalmente por Terence Fisher e com a presença de Cushing e Christopher Lee, com Drácula em 1958, The Mummy e The Hound of the Baskerville em 1959, este último baseado numa história do detetive Sherlock Holmes, criado por Arthur Conan Doyle. Cushing aparece sem Lee em The Revenge of Frankenstein, de 1958. Christopher Lee emergiu da sua anterior maquilhagem de monstro de Frankenstein para assumir o papel que o tornaria mundialmente conhecido, o Conde Drácula. Depois de Bela Lugosi, no filme da Universal, de 1931, realizado por Todd Browning, sempre que as pessoas pensavam em Drácula, imaginavam Lee. A sua imagem, sombriamente viril e sexualmente carregada, com os lábios cobertos de sangue brilhante, revolucionou virtualmente a indústria global do cinema de terror. A receita de sucesso da Hammer continuou com, entre outros, The Two Faces of Dr. Jekyll, de 1960, The Brides of Dracula, de 1960, sem Christopher Lee, The Curse of the Werewolf, de 1961, The Phantom of the Opera, de 1962, Drácula, Prince of Darkness, de 1966, sem Peter Cushing, Frankenstein Created Woman, de 1967, e Frankenstein Must Be Destroyed, de 1969, todos realizados por Terence Fisher. Outros filmes com o Conde Drácula, encarnado por Christopher Lee, foram Drácula Has Risen from the Grave, realizado por Freddie Francis em 1968, Taste the Blood of Drácula, realizado por Peter Satsdi em 1970, Scars of Drácula, realizado por Roy Ward Baker em 1970, Drácula AD 1972, realizado por Alan Gibson em 1972, e o último da série, The Satanic Rites of Drácula, realizado por Alan Gibson em 1973. Thank you. Drácula continua a ser provavelmente o melhor exemplo do estilo clássico de Hammer e combina os talentos dos atores principais e do pessoal-chave da produção que viriam a projetar mundialmente estas películas. Estabelecendo o vampiro com caninos salientes na cultura popular, Lee também introduziu uma sexualidade sombria e taciturna à personagem. A revista de cinema Empire classificou a interpretação de Lee como Drácula como a sétima maior personagem de filme de terror de todos os tempos. Para além de Terence Fisher, outros realizadores que mereceram destaque na Hammer são John Gilling, Val Guest, Freddie Francis, Don Sharp, Don Sheffy, Roy Ward Baker, Michael Carreras, Peter Sesti ou Jimmy Sangster. A Hammer produziu também The Phoenix, realizado por Robert Aldrich em 1959, The Damned, realizado por Joseph Losey em 1963, exilado na Grã-Bretanha por estar colocado na lista negra de Hollywood, e The Nanny, realizado por Seth Holt em 1965, com Bette Davis. As sequelas de Drácula, da Múmia, do Dr. Frankenstein e da sua criatura, e de The Quatermass Experiment, juntaram-se outros filmes de vampiros, thrillers, policiais, de ficção científica, de guerra, comédias, de aventuras e com ação na pré-história, como One Million Years B.C., realizado por Val Guest em 1966, com Raquel Welch, e efeitos especiais do mestre animador Ray Harryhausen, e When Dinosaurs Rule the Earth, realizado por Val Guest em 1970. A década de 1960 foi o período de apogeu da Hammer, que abriu ainda mais as portas para o género de terror, criando monstros memoráveis em The Gorgon, de 1964, The Reptile e Plague of the Zombies, de 1966, assim como os perturbadores e arrepiantes Taste of Fear, de 1961, Paranoiac, de 1963 e Hysteria, de 1965. Complementando o rastro sanguinário de monstros e loucos, no início da década de 1960, também estrearam filmes de aventuras de época, nomeadamente The Pirates of Blood River, de 1962, The Scarlet Blade, em 1963, e The Devil Ship Pirates, de 1964. We'll be right back. O volume de produção da Hammer durante este período foi notável, devido a vários acordos de coprodução assinados com grandes empresas de Hollywood em simultâneo. Mas, no final da década, novas regulamentações financeiras tornaram inviável o investimento de Hollywood em filmes britânicos e o dinheiro desapareceu rapidamente. Em 1969, Tony Hinds renunciou e aposentou-se da indústria. A Hammer respondeu à nova realidade, trazendo novos escritores e realizadores, testando novas personagens e tentando rejuvenescer os seus filmes de vampiros e de Frankenstein com novas abordagens e variações de material que provaram ser popular. A empresa rapidamente percebeu que se não pudesse concebir obras tão sangrentas como as novas produções norte-americanas, pelo menos poderiam realçar o conteúdo erótico e sexual dos seus filmes, uma tendência recorrente nos filmes europeus da época. No final da década de 1970, a Hammer fez menos filmes e tentou romper com os então já fora de moda filmes de terror gótico, sobre os quais o estúdio construiu a sua reputação. The Legend of the Seven Golden Vampires, realizado por Roy Ward Baker em 1974, uma coprodução com os Shaw Brothers de Hong Kong, que tentam combinar o terror da Hammer com o então popular género de artes marciais, e To the Devil a Daughter, realizado por Peter Sakes em 1976, tiveram bastante sucesso nas bilheteiras do Reino Unido, mas a Hammer não os conseguiu capitalizar, pois a maior parte dos lucros foi para outros financiadores. Hammer Films lutou ao longo da década de 1970 para sobreviver como produtora antes de falir em 1979. A última película foi um remake infeliz do thriller de Alfred Hitchcock de 1938, The Lady Vanishes, agora realizado por Anthony Page com Elliot Gould e Sybil Shepherd. A empresa também produziu algumas séries de televisão sem sucesso. E, no final da década, a Hammer estava reduzida a alugar os seus filmes para salas de cinema de repertório. Thank you. Depois de um longo período de limbo, em maio de 2007, o nome da empresa foi vendido a um consórcio liderado pelo magnata dos média holandês John de Mol. A nova organização adquiriu a filmoteca do grupo Hammer, com 295 filmes, e desde então produziu vários, incluindo Beyond the Rave, realizado por Matthias Hoon, em 2008, Let Me In, realizado por Matt Reeves, em 2010, The Resident, realizado por Antti Jokinen, em 2011, The Woman in Black, realizado por James Watkins, em 2012, The Quiet Ones, realizado por John Pogue, em 2014, e The Lodge, realizado por Veronica Franz, em 2019. Em agosto de 2023, a Hammer foi adquirida pelo produtor teatral britânico John Gore. Revitalizada e revigorada, a Hammer intenta agora combinar o encanto nostálgico dos seus filmes clássicos com estilos cinematográficos modernos. Preservando e respeitando o seu património e arquivo, a Hammer planeia uma série contínua de novas produções. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Ana Claro.